mais felizes, deixam doces cicatrizes. São marquinhas da vida, não se apagam e nem se esquecem. No mundo dos grandes aparece sempre.